Bodega do Maguila. Só eu não tenho você pra matar a solidão. Todo favo tem um mel, todo beijo tem paixão. Todo mundo tem guardado um amor no coração. Só eu não tenho você pra matar a solidão. Seu beijo tem o gosto temperado. Pecado que é perdoado quando feito com amor. E assim eu vou vivendo, me ensina. Ó, meu menino, quero te encontrar. Viver eternamente apaixonada. De fazer versos ao brilho do luar. Todo favo tem um mel. Todo beijo tem paixão. Todo mundo tem guardado um amor no coração. Santana, na época ela assinava como Flavenil de Santana, mas hoje é uma cantora bem conhecida aqui na região do meio norte do Brasil, né? Piauí, Maranhão, Ceará. Ela cantou pra gente Todo Favo Tem um Mel. Antes eu toquei Celso Mariano, Tão Só, o Melô do Chicote, e abrindo a sequência, Clyde Savala e uma belíssima interpretação da música Sorria, Smile, do Charlie Chaplin, né? Nesse clima de fim de ano que a gente merece mesmo, que a gente precisa, na verdade, mais do que merecer, a gente precisa é sorrir, mesmo que as adversidades batam a nossa porta, que a gente pareça sem perspectiva, mas o novo ano, esse período de fim de ano nos convida a buscar coisas novas, né? A olharmos de forma positiva para aquilo que nós estamos vivenciando. Mas enfim, meus amigos, é a nossa Bodega do Maguila. Você pode fazer parte também da nossa programação pelo Bodega Zap 89, é o nosso DDD 999927022. Muito bem, e agora nós vamos trazer ele, o adivinho peruano que há muito tempo estava sumido, mas que veio aqui fazer suas tradicionais previsões de fim de ano, que o povo tanto anseia, né? Afinal de contas, todo mundo quer saber como será o amanhã, descubra quem puder, já dizia o samba, né? Tá chegando aí Juan Lementes e o seu Luz Queimada na sua Bodega do Maguila. Ele tem o poder de mover objetos com a força dos braços. Ele é o guardião das chaves da casa onde mora. Ele tem a força e o auxílio dos irmãos de luz. Água mineral e gás de cozinha. Agora, nesta emissora, o programa Luz Queimada, com o vidente, tarólogo e busólogo Juan Lementes. Olá, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos começando mais um programa Luz Queimada. Um programa apresentado por mim, el vidente, el tarólogo, el busólogo Juan Lementes. Eu estou aqui com o auxílio de mis hermanos de luz, água mineral e gás de cozinha para resolver a su problema. Si usted tiene qualquer problema de ordem pública ou privada que nem a soda cáustica consegue desentupir, venga hasta mí e yo

Daqui a pouco, estamos de volta. No Bazar Barateiro você encontra cama, mesa, banho, cortinas, almofadas, tapetes, passadeira, capas para sofá, capas de colchão, manta, microfibra e muito mais. Na Moda Fitness, calção de futebol, meião com compressão e antiderrapante, sungas top, bermudas femininas, leg e meia para pilates e hidroginástica. Na Moda Feminina, looks casuais e confortáveis com aquele precinho especial, vestido, blusinho, blusa com compressão solar e bermuda ciclista. Moda masculina, estilo e conforto para o dia a dia, camisetas básicas, malha fria e algodão, regata, polo, camisa social, jeans, cargo, saja, moletinho, meias para todos os estilos. Avenida Rui Barbosa com a São Francisco, centro. Bazar Barateiro, Barateiro, Barateiro, Barateiro. Arte em Ferro, Serralheria, trabalha com bancos, grades, mesas, escadas, grades, móveis metálicos, portão de corredor e soldas em geral. Arte em Ferro, Serralheria. Fone Whats 18 991 40 88 64, Avenida João Fattori, número 400, Incubadora 3, Box 18. Arte em Ferro Serralheria. Siga-nos nas redes sociais. Serralheria Arte em Ferro. Please, sob a direção de Rodrigo Teixeira. Arte em Ferro Serralheria. Cliente amigo, venha almoçar conosco no restaurante Jaibete. Várias opções de pratos: dobradinha, feijoada, galinha, rabada e várias outras opções. Se preferir, Disque Marmitex 3652-2171 ou WhatsApp 99600-8913. Jaibete Restaurante, minha família servindo a sua. O som verão. Verão é fim de ano. Do Eldorado FM. A região inteira compra aqui, porque conhece a qualidade, a variedade que a Casa de Carnes Beira Rio tem pra oferecer. E a Casa de Carnes Beira Rio está preparada para o seu Natal e o seu Ano Novo. Para as suas festas de final de ano, assados, recheados, temperados e saladas. Faça sua encomenda. Casa de Carnes Beira Rio, horário de atendimento no final de ano, das 7 às 19 horas. No dia de Natal e Ano Novo, aberto até ao meio-dia. Rua Amazonas, número 66. Whats 996-26-9926. Casa de Carnes Beira Rio. Eu quero tu, eu quero cá. Eu quero tuca, tuca, tuca, tuca, tuca. Eu quero tu, eu quero cá. Tuca Lages, lajes e treliças pesadas atendem em qualquer medida e em qualquer vão. E com a nossa laje, acompanha o projeto de montagem. WhatsApp 997826590. 997826590. Tuca Lages, lajes e treliças pesadas. Estamos no depósito do professor, onde você também encontra madeiras, telhas e batentes para a sua obra. Temos lajes e treliças em lajota ou isopor. Tuca Lages, lajes e treliças pesadas. É o melhor para a sua reforma ou construção. Eduardo de Castilho, 1691, Vila Planalto. Anota aí o nosso WhatsApp: 997826590. 997826590. Tuca Lages, lajes e treliças pesadas. Faça-nos uma visita e conheça nossos preços. Tá pra lá de bom. Neste domingo, a partir das 17 horas, na Domingueira Dançante da Terceira Idade de Penápolis, a animação fica por conta de Reinan Banda, AR3 da cidade de São José do Rio Preto. E atenção, dia 28 de dezembro tem os Homens de Preto. Ingressos e mesas à venda na Secretaria do Clube, Avenida Mato Grosso 491, no Jardim P. Para maiores informações, Whats 18 997 24 52 21. Terceira Idade de Penápolis, cada vez melhor. O cinema, a televisão são os maiores veículos de comunicação do mundo. Portanto, nós procuramos dar o melhor da programação FM radiofônica da região. Identificando.